Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam muito bem-vindos a mais um Nota 7 aqui no canal 2 da sua rádio Antena Web. Ora, hoje é domingo, estamos a 30 de janeiro de 2011 e eu, Carlos Bonaparte, estou aqui para lhe fazer companhia também perto das hoje 13h15. Não só porque estamos a dar início à nossa edição às 13h38, mas também porque o nosso programa hoje vai demorar um pouco mais do que aquilo que é previsto ou que está previsto. Vou-lhe apresentar hoje uma obra de Frédéric Chopin, que é aqui dividida em 4 atos. O tema chama-se Four Ballads. A obra chama-se Four Ballads. Divide-se então em 4 partes. Portanto, eu hoje não vou falar muito, vou apenas desejar-lhe um ótimo domingo, uma ótima tarde, 30 de janeiro. Eu volto no próximo sábado, onde vamos ouvir algumas músicas do European Jazz Trio. Fique por aí. Bom fim de semana. Bom domingo. Frédéric Chopin, Four Ballads. É o que vamos ouvir agora.